Cristo vive, vive, vive, vive. Cristo vive, vive, vive, vive. Estou aqui pronto pra rimar. Falar do que não sei, assim não dá. Já sei, vou falar do meu Senhor, Santo Jeová. Jeová, Jeová, Deus poderoso, igual não há e nunca haverá. O meu louvor é só pra Deus, que considero amigo meu. Me livrou de muitos problemas e me mostrou que o verdadeiro esquema é viver pra valer, sem duvidar, sem perguntar o que, por quê. Confio no Senhor e sei que Ele me guardará. Por isso louvo a Jeová, a Jeová. Oh. Por isso louvo a Jeová. Passei um tempo no mundo e percebi que o povo vive em luto. Então pensei melhor, não quero viver assim. Tenha dó de mim. Jesus me mostrou uma saída e eu pude conhecer a verdadeira vida. Hoje vivo feliz, pois agora sei que Cristo vive em mim. Amém. Estou feliz, pois Cristo vive em mim. Estou feliz, pois Cristo vive em mim. Estou feliz, pois Cristo vive em mim. Estou feliz, pois Cristo vive em mim. Estou feliz, pois Cristo vive em mim. Tenho um novo começo, diferente é meu fim. Porque no céu não há final, lá nada será igual. Com Jesus estou legal, haha, estou legal. Sempre confiante, nunca desistindo, sempre prosseguindo, e pro céu eu vou seguindo. Com Jesus estou legal, com Jesus não tem final, com Ele nada será igual. Tenha confiança em Jesus, a esperança, renove com Ele sua aliança. Nada vai me parar, pra sempre eu vou louvar ao Senhor Jeová. Vou seguir, nunca parar. Eu vou pra sempre te adorar. Eu digo Cristo e os irmãos diz vive. Cristo vive, Cristo vive. Eu digo Cristo. Mas eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Vive, Cristo vive, vive.